ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas. Ainda hoje eu recebo aqui o Flávio Godoy. Hoje não o sargento, né? O comandante da Polícia Militar, do destacamento da Polícia Militar de Guaranésia, mas sim o pastor Flávio Godoy. Vamos falar sobre a Igreja Comunidade Cristã Arca. Também vou falar com Gil Matos e Vinícius Madeira, eles que formaram uma dupla, né? E faturaram a Roda de Violas, um festival que teve lá em Guaxupé, no Clube dos Macacos. Nessa segunda entrevista desta edição do Programa Expresso, eu recebo aqui o Paulo Marcos, diretor do Departamento de Cultura e Turismo de Guaranésia. Todo mundo quer saber sobre o carnaval, viu, Paulo Marcos? Mas esse vai ser um assunto lá pra frente. Primeiro vamos falar de cultura. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde aos ouvintes aí do Pássaro da Ilha, do Programa Expresso. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Paulo? Paulo que já esteve aqui no meu programa, lá no comecinho do programa, falamos de meio ambiente, né? Foi bastante tempo, sim. É, faz bastante tempo. Depois te recebi aqui, acho que é um ano atrás, junto com o Laércio, né? Quando o Laércio veio receber aqui o troféu. Isso. Mas nunca para falar de cultura, Marcos. E vamos é uma das grandes questões que o pessoal pergunta para mim: o Paulo Marcos é lá na cultura, mas o Paulo Marcos, ele manja mesmo de cultura? Isso cria um empecilho para você, essas questões, ou não? Não. Para começo de conversa, cultura é uma coisa subjetiva. E eu gosto de cultura, vivo cultura, sempre vivenciei cultura e sempre pratiquei muita cultura. Inclusive, uma parte forte da ONG, que eu participo desde 2005, é cultural. Entendeu? E antes, sempre participei de teatro, sempre tive uma vida cultural bem acima da média das pessoas. Mas talvez por não estar envolvido, a pessoa pensa isso: Paulo Marques, que entende cultura para ser diretor de departamento? Você acha que isso complica um pouquinho? Principalmente porque eu ouço muito isso de quem está na cultura guaranesiana. Talvez por um problema de falta de conhecimento pessoal meu. Que muitas vezes a gente faz, mas não há divulgação, não é esse o motivo de se fazer cultura, principalmente para a comunidade. Mas, a princípio, não precisa ser uma pessoa atuante na cultura para se desenvolver um bom trabalho na cultura, como não precisa ser um médico para ser um ministro da saúde, não precisa ser um engenheiro para ser um ministro dos transportes, por exemplo. Você tem que entender de administração e saber administrar a sua pasta. É diferente de produzir cultura. Você administra cultura, como quando você é diretor de um departamento de cultura. Você vai administrar a pasta direcionando para a cultura. Eu achei até interessante quando eu fiquei sabendo que você seria o diretor de cultura, porque sai um pouquinho daquela casinha, né? Que estava tudo sempre acostumado, era a turma da cultura mesmo ali, né? Uhum. Quando você sai daquele círculo e coloca outra pessoa com outra visão, a gente pode ter novos rumos para essa cultura. Que rumos teremos com a cultura, com o Paulo Marcos sendo diretor? Antônio Cláudio, na verdade eu acabei entrando na cultura meio em cima da hora, na última hora, não era a minha intenção. Os 47 segundo tempo, Paulo? Os 47 segundo tempo. Estamos planejando ainda. Minha visão de cultura é muito diferente do que já foi feito até agora. Fui amigo do Preto a vida inteira. Tivemos alguns problemas políticos em certo determinado momento, mas a maior parte da minha vida fui muito amigo dele. Tive um convívio com ele e ele tinha uma visão de cultura muito parecida do que eu tenho. Ele não conseguiu colocar em prática o que ele imaginava ser cultura. Eu imagino tentar, eu tento, vou tentar colocar o que a gente imagina que é cultura hoje em dia. É diferente de festa, entretenimento. Porque uma coisa, outra coisa é outra coisa. A população, principalmente de cidades pequenas como Guaranésia, tem uma carência muito grande de divertimento, de festa. Então acaba confundindo, direcionando dinheiro de cultura para festa. Para eventos. Grandes eventos, que não é cultura. A minha parte é cultura e turismo. Grandes eventos, às vezes, pode se tornar até turismo. Mas geralmente não é cultura, pelo menos não é uma cultura é uma cultura do dia a dia, é uma cultura pop, que deve existir também, entendeu? Mas não pode você gastar 80, 90% do teu orçamento numa cultura pop. A cultura é diversa demais. Sim. Não só uma cultura mundial, a cultura de Guaranésia, regional mesmo, é muito grande e ela está se perdendo para esses eventos pop. Então a ideia é direcionar, sem perder a área de divertimento também, esses grandes eventos, mas colocar no foco também a cultura regional nossa. É, outra coisa que o pessoal fala, é, agora pegando esse gancho que você deixou aí, que a ideia sua é essa, mas essa ideia é uma ideia que vai chegar aos 4 anos de mandato do Laércio, porque muita gente fala assim, ah, o Paulo Marcos está lá, mas logo logo o Joãozinho Campestre vem aí e vai assumir a pasta dele. Bom, meu amigo Joãozinho Campestre, um amigão do peito, meu irmão, era o sonho nosso ter ele aqui. Se ele quiser vir, vai ser recebido de braços abertos, ou sai na mesma hora, com a maior alegria, e vai ser de grande ganho para a cidade. Infelizmente, hoje a gente não pode contar com ele ainda, não por questões dele, mas é o próprio governador que não quer liberar ele, entendeu? Ele é importante não só para Guaranésia, mas para todo Minas Gerais. Hoje ele cuida dessa cultura, de fusão de cultura, em todo o estado de Minas Gerais. Ele pegou um tamanho que tá difícil ele voltar para Guaranésia. Ele mesmo tem vontade de voltar, a gente quer ele aqui, e o dia que ele vier, tenho certeza que vai ser recebido de braços abertos, não só por mim, mas por todo mundo. Gostaria que ele viesse amanhã. E vai ser um parceirão, então? Vai ser um parceirão. Já está sendo? Ele já está sendo demais. Hoje ele ajuda a gente muito mais lá em Belo Horizonte do que aqui. Mas se ele quiser vir para cá, seria uma de grande alegria para todo mundo. Mas ele continua sendo meu. Na verdade, eu sou o braço dele aqui, entendeu? Ter essa troca aí de experiências, né? A ajuda mútua. Não, a conversa é diária com o Joãozinho. Hoje mesmo já conversei com ele. A gente troca experiência, ele mostra os contatos, os caminhos de como a gente chegar. Porque no serviço público, tudo tem um caminho para como você chegar naquele projeto, naquela verba. Senão você não consegue. E ele tem uma experiência muito grande com isso aí. Então vai facilitar demais a gente para colocar alguns projetos aqui em Guaranésia, né? Mas já deu tempo de ver alguma outra coisa que não seja carnaval nos primeiros 30 e sei lá, 5 Olha, dias aí, Paulo? Eu gostaria muito que a gente ficasse só no carnaval, mas a gente não fica só no carnaval. A gente tem já tá fazendo bastante coisas, entendeu? Vamos... É a parte do turismo. Esquece, né? A parte de cultura do departamento, né? Faz parte. Vamos revitalizar aí o Conselho Municipal de Turismo. Vamos colocar ele dentro. Já está dentro do Montanhas Cafeeiras. E vamos movimentar a parte de turismo também, que acaba trazendo dinheiro e gente para conhecer a nossa cidade também. E na parte de cultura, temos projetos lá para a Casa da Memória, que está. Hoje está fechada, mas estamos limpando, organizando vários projetos para lá. O Centro Cultural já teve vários eventos esse ano. Tinha duas peças, né? Duas peças. Tem um filme, um filme do pessoal aqui de Guaranésia mesmo, Giovanni, né? Giovanni Brito e companhia, programado. Então tem bastante coisa que a gente está fazendo ao mesmo tempo. É lógico que hoje grande parte da nossa energia é direcionada ao carnaval, que é muita coisinha que você tem que resolver, né? Paulo, e essa questão de ser muito próximo, né? Assumir o mandato, você no caso assumir o seu cargo ali como diretor de departamento e muito próximo do carnaval. De alguma forma isso pode prejudicar o sucesso do carnaval ou a organização do carnaval? Antônio Cláudio, para começar a conversa, o pessoal joga tudo na cultura, o carnaval, mas não é. O carnaval movimenta toda a prefeitura. Todos os departamentos, a maioria deles. Eu tenho que agradecer a todo mundo, o pessoal da licitação e compras, o pessoal do jurídico, o pessoal de obras, meio ambiente, saúde, todos eles estão colaborando e muito. Estão dando sangue deles, não vê a hora de passar o carnaval para ver se eu paro de amolar eles um pouquinho, mas a prefeitura inteira movimenta isso. E graças a Deus eu tenho recebido aí o apoio deles e todo mundo tem se esforçado bastante. Então, tem um peso sobre o diretor do Departamento de Cultura? Sim. Mas tem um peso sobre toda a prefeitura, tá todo mundo batalhando para fazer um carnaval aí muito bom. É, mas na frente vai ficar sempre o Paulo Marcos da Cultura. Deu certo, deu errado, é o Paulo Marcos. Deu certo, deu errado, pode ser, mas a gente não pode deixar de valorizar também os outros departamentos, que eles estão se empenhando ao máximo, e não posso pegar as glórias, ou se for, espero que seja as glórias, os benefícios para mim, só porque todo mundo ajuda demais. Ó, tem perguntas aqui já para você, perguntas de duas artesãs aqui de Guaranésia, a Terezinha Souza e a Aninha Peixoto. Gostaria de saber do Paulo Marcos o que ele tem de proposta para os artesãos de Guaranésia. Está muito em cima, como eu disse para você, mas já vislumbra alguma coisa? Já tem alguma ideia, Paulo? Um abraço, Terezinha, Aninha, gosto muito de vocês, são minhas amigas. É lógico que a gente vai trabalhar alguma coisa em cima disso aí. Eu gostaria até de recebê-los aí lá no Departamento de Cultura. Vão lá, a gente conversa. Eu não tenho hoje nada específico para isso, mas tenho vontade de trabalhar, sim. Vamos procurar algum projeto que vai dentro daquela linha de valorizar o talento regional, né? César, nosso grande amigo César, ex-vereador, sorte, sucesso, é meu amigo Paulo Marcos. E, por favor, Paulo, não esquece das nossas folias de reis e da moda caipira. O César, meu amigo, um abraço, César. O César sabe que a gente tá junto, inclusive já teve até no Paço Municipal, lá em frente à Prefeitura, Folia de Reis, foi recepcionar o prefeito, foi muito bonito, quem viu, a Folia de Reis tá de parabéns. O próprio César já teve lá, a gente já conversou, ia dar um apoio para um evento que ia ter em Cabo Verde, depois o evento foi cancelado, mas ia ter o apoio da Prefeitura, assim, e tem aí um apoio total, Folia de Reis para nós tá no nosso coração. Bom dia, Antônio Cláudio. Deus, parabéns aí para o Paulo Marcos nessa nova empreitada da vida. É a Odileia, tá mandando aqui os parabéns para você. Obrigado, Odileia, um abraço. Boa tarde, Antônio Cláudio. Sobre o carnaval, vai ter que apresentar RG na entrada igual no ano passado? Calma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o carnaval. O pessoal quer saber sobre o carnaval. Mas além do carnaval, depois a gente fala sobre o carnaval, outros eventos. A gente pode esperar eventos entre o carnaval e o aniversário da cidade, que são os mega eventos que a prefeitura promova, Paulo? A ideia é essa? Não, teremos vários eventos, sim, de menor proporção, mas eventos bons também, inclusive eventos grandes, de proporção grande, que nem o Carreiro da Prata, sim, da Queima do Alho. Tava esquecendo da Prata. Que hoje mesmo, o Joãozinho já falou que semana que vem já tem Isso tudo vai continuar, então? Vai continuar tudo. Vai ter a programação, isso e muito mais. A gente está planejando mais eventos. O pessoal cobra muito a questão da cultura, é a falta. A gente tem muitos talentos em Guaranésia, seja no meio musical, artesãos, mas eles são muito pouco aproveitados. Vai ter esse planejamento de aproveitar esse pessoal, mas que não fique só nas palavras. Não, isso aí pode ter certeza. O departamento está de portas abertas para todo mundo que chegou lá desde o primeiro dia até ontem e sempre vai estar, para a gente dar o maior apoio para todos os talentos regionais, inclusive nos grandes eventos. Haverá sempre prioridade para os talentos regionais. Tá, mas essa questão de mas tem que ter um CNPJ, tem que abrir uma firma para ter acesso, vai ter isso também ou não? Como é que vai funcionar? Porque isso foi sempre uma grande questão levantada aqui. O Preto sempre falava sobre isso para mim, Antônio Cláudio, mas eles não abrem uma empresa, fica difícil de contratar. Como é que vai funcionar isso, Paulo? Olha, na administração pública, no direito público, existem algumas regras que devem ser seguidas, mas há brechas também. Então você não pode exigir de um artista iniciante, regional, pequeno, sem verbas, sem um apoio jurídico e contábil, a mesma coisa que você vai exigir de grandes bandas que tenham isso aí. Então há brechas na legislação, é uma questão de boa vontade, tentar chegar num termo que há como ajudar sem CNPJ e sem... É questão de querer, entendeu? Tá. É questão de boa vontade. É lógico que se tiver documentação fica tudo muito mais fácil. Dá menos trabalho, muito mais tranquilo. Agora, sem CNPJ, sem estar aí registrado certinho, há meios dentro da legislação, fazendo tudo corretamente, de ajudar. Você falou agora há pouco da Casa da Memória. Qual é a atual situação da Casa da Memória hoje? Infelizmente, hoje a Casa da Memória virou um acervo de algumas fotos e de instrumentos doados. A Casa da Memória, ela tem que ser tipo um museu. Então, o que precisa? As fotos deviam estar catalogadas certinho, mas a maioria hoje, ou todas elas hoje, estão lá como um acervo de foto. Eu preciso de ter data, as pessoas que estão lá, o local que está, o que representa aquela foto. Senão ela não traz informação nenhuma e não traz nem interesse de você ver a foto. Então precisa organizar isso tudo. e fazer eventos mensais, por exemplo. Um mês é um evento X, outro mês evento Y. Vamos falar sobre a Praça Dona Sinhá, esse evento. Na outra, vamos falar sobre o cinema. Nos faz isso muito bem lá no Centro Cultural deles, isso, né? Porque se você fizer uma exposição permanente, você vai uma vez lá, você nunca mais volta. Se você tiver uma exposição itinerante, sempre mudando, a pessoa vai ter interesse lá para conhecer novamente a história de Guaranésia, diferente da última vez que foi. Senão exposição, não... eventos musicais. Eventos musicais, exposições... Para que a pessoa vá lá. Porque se ficar sempre a mesma foto, sempre o mesmo quadro, a pessoa acaba não indo mais lá. Aí fica um depósito de poeira. Apenas, né? É. Centro Cultural. Centro Cultural. O Centro Cultural nós já estamos até com bastante eventos. Foi feita uma pesquisa em Guaranésia em 2015, pela Secretaria Estadual de Cultura, e entre os maiores patrimônios culturais estava o Centro Cultural. E só que entre os três maiores foi o Centro Cultural, só que a pessoa estava se sentindo distante do Centro Cultural mesmo, porque ele ficou muito tempo fechado. A ideia nossa agora é fazer as pessoas perceberem ou sentirem que o Centro Cultural pertence a elas, ao povo, e voltar a usar o Centro Cultural, voltar a frequentar o Centro Cultural e gostar do Centro Cultural, como aconteceu nesses eventos. Os dois teatros estavam lotados, a casa. Tranquilo? Tá de boa a questão de estrutural do Centro Cultural? Antônio Cláudio, infelizmente não. Temos pelo menos 15 pontos de infiltração, que tem que ser corrigido muito rapidamente, que senão vai estragar a estrutura. A estrutura foi muito bem feita, foi muito dinheiro investido ali, tem muita coisa de valor ali, tipo piso, parede, gesso, etc e tal, que pode se perder com essas infiltrações. Nós vamos ter que resolver isso o mais rápido possível. A questão de verba é complicado para isso, que... Mas a gente tem que resolver para não haver uma deterioração do material. Não tem nenhum risco lá. Não, de cair, não. Nada disso. Não. Só de perder. Colocou muita madeira, essas coisas, vai molhando, vai apodrecendo, vai estragando, né? Trabalho pro Júnior, do Obras. Trabalho pro Júnior de Obras. É. Ele, na verdade, ele pode falar melhor, que foi ele que fez o levantamento, tiraram fotografia. Tem pelo menos umas 15 cachoeiras lá quando chove, mas cai muita água mesmo. Então, precisa resolver isso aí rapidamente, para a gente não perder aquele bem nosso. E as nossas praças, meu amigo Paulo Marcos? Outra coisa que o Júnior poderia falar muito melhor para você, porque... Quando ele veio aqui, eu perguntei, ele falou, pergunta para o Paulo Marcos. Olha, porque na verdade, isso foi um contrato que foi feito, eles não cumpriram o contrato, há dois pareceres jurídicos, um do procurador do município, o outro do assessor jurídico, pedindo para que fosse cancelado o contrato. O contrato foi prorrogado e, mesmo assim, não terminaram. Nós estamos tentando fazer que se concluam o que foi prometido no contrato. E ele acaba, não tem mais como prorrogar, ele acaba em março, dia 30 de março. E vamos ver se até aquela época a gente consegue. Tá muito em cima da hora. Tá muito em cima da hora. Mas vamos tentar chegar o melhor possível até lá. Aí depois, se ficar faltando alguma coisa, vamos estudar como conseguir isso aí. Questão da acessibilidade, que virou uma polêmica danada no Facebook. Como é que ficou aquilo lá resolvido? Olha, aquilo lá foi aprovado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, foi assinado na planta, e o do engenheiro, e quem toma conta disso aí não é a prefeitura. Esse Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, ele é fora da prefeitura. É um conselho que existe exatamente para fiscalizar as ações da prefeitura e quando ele aprova, não se muda mais. Vamos supor, eu quero colocar um cavalo de bronze lá na Praça Dona Sinhá. O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico aprovou colocar, ele se torna também um bem tombado, como toda a praça. E o conselho aprovou aquelas rampas, e tá certo o conselho, porque aquelas rampas estão dentro das regras para se fazer acessibilidade. E é preciso. O bem deve ser para todos, não pode ser para um ou para outro. Se você privar a entrada de pessoas de maior idade, de o que usa cadeira de roda, você está privando também um cidadão que tem o direito de ir. A questão da acessibilidade, com aquela da forma que foi feito, foi aprovado pelo conselho. Foi aprovado pelo conselho. E o parquinho? O parquinho são dois parquinhos. O primeiro, que foi no lugar da seringueira lá do Ficus. Foi aprovado, aquele lá vai permanecer. O outro foi uma compra do departamento de esporte. Esporte? De esporte, ele pertence ao departamento de esporte. já está encaminhado para ser retirado e o departamento de esporte colocar em algum lugar que seja adequado. Hoje o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico não aceita aquilo lá, então tem que ser tirado, mesmo. Tem que ser tirado, senão perde o tombamento da praça. É, e perde pontos no ICMS cultural aí. Perde ponto, cada ponto R$30.000, então a gente não pode perder ponto por causa disso aí, entendeu? Ou o Conselho Municipal aprovar que ele permaneça lá, mas até o momento a regra é se tirar a segunda parte do parquinho que tem lá. É, boa tarde, a empresa que fez o centro cultural e não ficou bom, não tem como notificá-la por esse serviço mal feito? Nelson aqui. Boa tarde, Nelson. Aí já é uma questão burocrática, eu não sei exatamente o que está ruim lá. Porque, na verdade, na casa vizinha tem uma cibipiruna que joga muita folha para em cima, entope as calhas. Então tem que ver se é esse entupimento das calhas que está causando a infiltração. Se for isso, vai ter que dar um jeito de podar a árvore, limpar as calhas e ver se acabar. Aí tudo bem. Agora, se foi um defeito de construção, aí seria. Mas aí dependeria de um departamento de engenharia analisar e ver o que, que é. Eu, não, infelizmente, não posso responder essa pergunta com... Jailson, nosso ator aqui de Guaranese, está no filme do nosso Giovanni. Parabéns, Paulo Marcos, sucesso para você, meu amigo. Maurinho do Máscaras, um abraço para o Paulo Marcos. Grandes eventos se vão com o vento. As ações e manifestações culturais permanecem nas nossas raízes. Um grande abraço. É, parabéns, Paulo Marcos, desejo sucesso a você. Júlio Souza também está te parabenizando aqui. Obrigado, Júlio, um abraço. Maurinho, um abraço aí, meu companheiro na cultura. A gente vai fazer muita coisa junto, se Deus quiser. E Jailson, um abração, meu amigo. O Martins deseja um bom trabalho, certo de sua competência, o resultado será positivo. E o Martins aqui está se colocando à disposição para colaborar com a cultura de Guaranésia, viu? Obrigado, eu espero contar muito com você, Martins. Uma grande competência. Abraço, até mais. Big Boy também está te mandando aqui os parabéns. Obrigado, Big Boy. Um abraço. Quer saber se vai ter telão no carnaval? Vai ter telão de LED no carnaval, se tudo der certo. Vamos fazer um intervalo em comercial, depois a gente vai falar de carnaval, tá bom? Já que todo mundo quer saber de carnaval, depois do intervalo a gente entra nesse assunto do carnaval. Guarafolia 2017, aqui em Guaranésia. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. 12 horas e 32 minutos de volta aqui no programa Expresso, até às 14 horas com mais perguntas. Hoje batendo papo com Paulo Marcos, diretor do Departamento de Cultura e Turismo de Guaranésia. Vamos falar de turismo aqui, viu, Paulo? Com essa pergunta aqui que chegou de longe, lá de São Paulo. Carmo está ouvindo a gente, está perguntando aqui para você se vai ter alguma coisa turística, né? Para relembrar, por exemplo, o Pontilhão, a Mogiana, a nossa antiga estação. Tem algo planejado para isso, ô Paulo? Boa tarde, Carmo. A gente está reconstituindo o Conselho Municipal de Turismo e começamos agora a participar também do Montanhas Cafeeiras. E vamos começar a lidar mais agora com a parte de turismo, que faz parte do Departamento de Cultura e Turismo, né? Então, logo, logo nós vamos ter mais informação sobre isso. Por enquanto, tá só projetos, Carmo. Mas obrigado pela pergunta, um abraço. Sugestão aqui para você do senhor Genero Pedrosa. Ele quer saber se vai cobrar ingresso do carnaval desse povo aí, porque tá precisando cobrar. Boa tarde, Genero. Genero, vou cobrar, vou colocar uma mesinha pro senhor sentar aí. Você vai dando bilheteria. Um abraço, Genero. Obrigado pela pergunta. Deixa eu agradecer o Dani Silva que também tá aqui. Tudo bem, Dani? Dani que é assessor de comunicação da prefeitura. Tudo tranquilo, Dani? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde aos ouvintes do programa Expresso. Tamo aí, né? Tudo bem. Correndo e muito, né, Dani? Ó, mais uma perguntinha antes da gente entrar no carnaval. Na verdade, duas perguntas aqui. Eu começo com essa do Danilo. Deus parabéns aí pro Paulo Marcos. Lembro que quando eu fazia programa na rádio comunitária, o pessoal não queria que eu tocasse sertanejo, mas ele foi o único que brigou e continuou tocando sertanejo lá na rádio. E apoiou o meu programa. Foi uma boa escolha aí do prefeito. E o projeto que falei de música na feira, Paulo, vai dar certo ou não? Abraço, Danilo, meu amigo. Ó, parece lá no departamento, vai dar certo sim, a gente só precisa estudar como fazer isso aí. Tem que haver um meio burocrático para se fazer, mas vai lá que a gente dá um jeito. E o Parque do Trevo, você tem alguma coisa voltada para a cultura nesse bairro? Você mesmo já morou aqui e sabe que não temos absolutamente nada nesse bairro. E aí, Paulo? No Parque do Trevo foi inaugurada uma praça que, na verdade, só tem uma placa lá hoje. Mas a gente tem um projeto de revitalizar aquela praça, dar uma melhorada boa, que vai se tornar tanto na parte cultural, como também a gente vai tentar trazer alguma parte turística também ali naquela praça que tem lá. É um lugar bom, só falta estruturar mesmo. Vocês montaram uma comissão, né, para organizar o carnaval aqui de Guaranésia. É isso mesmo? Essa comissão serve justamente para planejar o carnaval? Meio que dividir a responsabilidade aí, Paulo? É mais ou menos isso aí, Antônio Cláudio. Na verdade, a comissão ela sempre existiu e ela é feita por decreto, né? A comissão define a programação, a parte de segurança, define tudo. É lógico que a gente faz parte da. E a maior responsabilidade ainda é do diretor de cultura, né? Mas a comissão ajuda demais. É uma comissão que a gente tem que dar muito valor, que é pessoal da cidade, que vai lá de boa vontade, sem receber nada, só para tentar ajudar a fazer um carnaval de qualidade boa para a população. A prefeitura está bem financeiramente para a gente ter um carnaval de boa qualidade para a população, Paulo? Antônio Cláudio, o carnaval a gente está tentando economizar ao máximo, sem economizar naqueles pontos que são fundamentais, tipo segurança e enfermeira, essas coisas que são necessárias, pessoal de apoio, para que as pessoas tenham tranquilidade de participar. Olha, o carnaval está dentro do orçamento, a prefeitura está dentro do orçamento, a gente está trabalhando sempre dentro do que é possível. É o que foi destinado para nós no orçamento feito ano passado, vai ser o que vai ser gasto dentro daquilo lá, tentando economizar o máximo possível, sem atrapalhar o evento, né? Quanto vai ser gasto? Tem uma ideia, mais ou menos, aproximado, pelo menos? Olha, dia 9 e 10 vão começar as licitações de palco, de segurança, de bombeiro, de tudo isso aí. Então, até lá a gente não tem a mínima ideia de quanto que vai ficar, entendeu? Mesmo as atrações ainda não fecharam, então a gente não tem muita ideia o quanto que vai gastar no final. Só uns 15 dias depois que acabar o carnaval que nós vamos ter uma ideia exata de quanto que foi gasto. A ideia é economizar o máximo possível sem atrapalhar o evento. Mas qual que é a ideia do carnaval de Guaranésia? O que que vocês estão planejando? Qual que vai ser a estrutura desse carnaval? O Guarafolia virou um evento maior do que a própria administração, do que o próprio Departamento de Cultura. Hoje a gente é um polo regional e até a gente de São Paulo, Campinas, eventos maiores, vem pro carnaval. Então, a estrutura tem que caber dentro dessa expectativa da população. Mesmo por uma questão de segurança e então temos que seguir aquilo que estava sendo feito. A ideia é seguir lá, aprimorar uma ou outra parte, mas seguir o que estava dando certo. Então vai ser aquilo, vamos ter os fechamentos nas ruas. Teremos fechamentos. Um ouvinte aqui perguntou a respeito de RG na entrada, né? Acho que foi isso mesmo. Vai ter que apresentar RG na entrada igual ano passado? Olha, muito dessas coisas que ocorrem depende de um decreto que é feito em cima de um pedido do judiciário. Então, a questão do RG é só para menor de idade, para provar que está acompanhado dos pais. Eu acredito que deve seguir o mesmo decreto. A juíza que vai definir o decreto, ela manda, o prefeito sanciona o decreto. Mas eu já sei que, como outros anos não tem tido muito problema, esse ano ela deve pegar um pouco mais leve nesse decreto, mas não depende da cultura, não depende da administração municipal, vem do Poder Judiciário. O que já está definido para o Guarafolia 2017? Já tem alguma coisa que dá para anunciar? Olha, como não saiu nenhuma licitação ainda, não tem nada que eu possa confirmar para você. A gente tem uma ideia de como será, que será parecido com aquilo lá, que tamanho de palco, os gradis fechando. Vamos dar valor e espaço pro artista municipal e regional, isso aí é muito importante. A gente tá lutando muito para isso e vai conseguir, além das atrações de nível nacional, né? Tá, mas essas atrações, como é que vai ser? Vai ser uma banda para tocar todos os dias, uma banda por dia? Isso já está definido? Já dá para falar, pelo menos? Não, a ideia para falar quantas bandas vão ser, quais dias vão ser, quantas vão tocar, isso aí é impossível de falar enquanto não fechar o contrato com elas. Mas a ideia é colocar atrações municipais, abrindo uma atração de nível nacional, né? Todos os dias. Então, mais os matinês, né? Todos os dias, então, à noite a gente vai ter duas atrações. Uma mais regional aqui, municipal, regional que seja. De excelente qualidade também. E outra com o pessoal com mais experiência, com um telão de LED. Vamos pedir isso para as bandas, que ela tenha um telão de LED, que tenha a iluminação, back vocals, dançarinos. Aquilo que é tradição já no carnaval de Guaranésia. É questão da segurança. Isso não vão abrir mão de jeito nenhum, né, Paulo? Isso aí é uma questão de ter ou não ter carnaval. Se você não seguir as regras de segurança, não tem carnaval. Então, para se ter o carnaval, tem que seguir aquelas regras de segurança que já versão depois vai vir aqui, um sargento Godoy vai falar de outra coisa, mas ele já está nos instruindo também, é um parceiro muito bom nosso ali. Então, nós vamos chegar num consenso de fazer um evento que a população possa vir tranquilamente, sabendo que está seguro ali. Além dentro da Polícia Militar, a contratação de mais seguranças. Temos contratação de segurança e o pessoal de apoio. Número é difícil de falar, né? Porque vai depender número muito é difícil de falar, mas vai ter o tanto necessário para ter um carnaval. Matinê, como é que vai ser? Matinê tão programado, vai ser uma, duas, todos os dias? Não, a previsão nossa é de ter pelo menos três matinês. Três matinês, então matinês. Já é uma diferença do carnaval passado, que só teve duas, né? Jaldo Panis disse que uma ideia para o carnaval, para que as bandas não entrem tão tarde no palco. Boa tarde, Jaldo, um abraço. Olha, a ideia é começar mais cedo mesmo, entendeu? Todo dia tá começar entre 9 e 10 horas. Falta fechar isso aí. Eu tendo a programação, eu passo imediatamente para vocês, meio de comunicação, vem aqui novamente se for preciso. Claro. Mas a ideia é começar entre 9 e 10 horas todos os dias, acabar um pouco mais cedo também, entre 3 e 4 horas. A ideia é essa, então, começar mais cedo para terminar um pouquinho mais cedo. Terminar um pouco. Tudo que acontece de pior acontece depois das 4 horas da manhã. Então, é prevenir isso aí, que fazer um carnaval que a pessoa venha, se divirta, goste e volte para casa com segurança e alegria. Questão dos blocos. Como é que tem alguma coisa definida? Já tem. O Dani pode até falar melhor sobre isso aí. Já está aberto aí, né, para os blocos. A gente quer dar oportunidade para o bloco. E uma questão que a gente percebia antes, e era consenso até mesmo do público, que estava havendo um descontrole em relação ao bloco, né? Desfilar sem uma motivação, desfilar sem um tema, né? Atrasando, e às vezes a pessoa ficava ali uma hora esperando para o bloco chegar e executar uma música internacional, um funk, que fugia a temática do carnaval. Isso que a gente até via como espectador. E a ideia esse ano foi em comum acordo também com a comissão, é que os blocos tenham uma unidade, ou seja, seja dada uma temática aos blocos, desfilem em conjunto, sem aquele espaço de tempo, espaço entre eles, como se fosse uma pequena escola de samba. Ou seja, quem sabe a partir daí provocar essa ideia de verdade da escola de samba. Vai faltar vontade dos blocos. Sim, né? Vai depender deles. Esse é o desejo do Preto há muito tempo. Sim. De montar escolas e então, nunca saiu do papel. O bloco tem a bateria, alguns gostam dessa parte, né? Instrumental, fariam a bateria da escola de samba. Um outro bloco que tem mais familiaridade em alegoria, faria a alegoria da escola de samba, e cada um dos outros blocos seriam as alas de uma escola de samba. Essa é a ideia, quem sabe trazer um diferencial para o carnaval, uma coisa bonita de se ver. Vai ter premiação para bloco, como já houve em outras épocas, outros a carnavais? A gente nem coloca como premiação, Antônio Cláudio. Está sendo estudado como vai ser feito isso, a gente coloca em termos de uma forma de incentivo, tá? Para que haja incentivo. Claro, quem dando incentivo, vem havendo alguma questão financeira, isso vai ser estudado junto com o jurídico do governo municipal, haverá também quesitos e critérios a serem obedecidos. Se não forem cumpridos, haverá penalidade. O DJ DW Mix está mandando um abraço aqui para vocês. DJ DW Mix vai estar no carnaval? Boa tarde, um abraço. A gente está conversando, né? Negociando. Mas se a gente conseguir, vai ser um grande prazer ter ele aqui na cidade tocando pra gente. Muita gente aqui aplaudindo aqui, Emerson Navarro, a Valessa, aplaudindo que o nosso amigo Maurinho do Máscaras falou que a questão dos grandes eventos. O que você já tinha dito também, né? Grandes eventos se vão com o vento, as ações e manifestações culturais permanecem nas nossas raízes. Carlinho Lima, grande DJ Carlinho, boa sorte, Paulo Marques, sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, Carlinhos. Espero você passar lá no departamento. Tô esperando a tua visita ainda. Um abraço. Denise Rita também tá te parabenizando aqui, te aplaudindo. Obrigado, Denise. Antônio Cláudio, sou eu, Valdir Chaves. Um abraço aí para vocês. Meus parabéns aí pro Paulo. Fiquei muito feliz ao saber que ele quem vai cuidar de nossa cultura, pois foi uma boa escolha. Garoto inteligente, tá dizendo. Obrigado, aqui, Valdir Chaves. A pessoa que enviou a pergunta sobre o parque do TV, a Tânia, agora ela mandou o nome aqui, ela colocou praça? Aqui não tem praça. O Paulo se enganou. Aqui só tem mato, mais nada. Infelizmente tem uma praça aí, Tânia, mas tá usando como campo de futebol e pastagem de cavalo. Mas oficialmente isso aí é uma praça, inclusive tem uma placa aí, se você der uma olhada. Eu não lembro o nome exato da praça, sabe? Deveria ser uma praça. Deveria ser uma praça. Oficialmente é uma praça, mas nunca foi feito nada. Mas vamos fazer aí, pode ter certeza. 5 noites de carnaval, então? Isso? 5 noites de carnaval. 3 matinês. 3 matinês. Nomes, então, a gente não vai conseguir arrancar nada de vocês aqui hoje? Por enquanto, não. Mas logo que tiver, te garanto que a gente pode voltar aqui com o maior prazer. Eu posso ir começando falando aqui? Você só vai dando sinal pra mim? Não, se sim, não. Eu não posso porque não tem jeito mesmo, Antônio Cláudio. Mas logo, logo vai ter. Eu acho que essa semana, até metade da semana, a gente tem tudo certo. Mas pensando aqui a nível regional, Amigos do Samba provavelmente vai estar nesse... Seria um grande prazer ter Amigos do Samba, um carnaval. Tem um grande sucesso aqui na cidade. O Gilmatos aí, que tá sempre aí junto. O Gilmatos não posso falar nem que é já uma atração regional, ele já superou isso aí. O Gilmatos já tá fazendo um sucesso que é maior que Guaranésia, bem maior. Então, quem mais que a gente pode pensar aqui? Me ajuda aí, Dani. Não pode falar, né? Dá branco, tem hora. Mas tá legal, gente. Vamos fazer o seguinte então, Paulo. Assim que essa programação estiver pronta, você volta aqui pra gente divulgar essa programação. Que deve sair já essa semana, né, professor? Deve, se tudo der certo, a semana sai. Só um detalhe em relação a essa questão da comunicação, a gente recebe muita cobrança. No comecinho já de dezembro, dia 10, o pessoal já começou a aventar essa questão. Vai ter ou não vai ter? Bom, vai ter. Só que a gente depende muito da questão administrativa. A grande cobrança, né? E a grande crítica dos mandatos das gestões, sim, passadas era realmente isso. Justamente essa questão da divulgação da programação quase que em cima da hora. Isso não vai acontecer agora. Em cima da hora? É. Não, talvez a gente vai dar uns 15 dias antes. Então vai acabar sendo seguinte, em cima da hora. As pessoas entendam que o carnaval ele envolve o jurídico, ele envolve o departamento de obras, logicamente a cultura que promove, ele envolve a licitação, ele envolve a saúde, né? O meio ambiente, né? Então, a gente gostaria de no dia 10 de dezembro já estar com a programação, que seria muito bom para o carnaval, para a administração, para a cidade no todo, até mesmo para divulgação a nível regional e nacional, já que as pessoas vêm. Só que existem todos esses trâmites e a gente teve em desfavor o orçamento ser aberto a partir do dia 10, alguns problemas estruturais de adequação até do próprio Departamento de Cultura, os contatos com as bandas, com as pessoas, para formatar o carnaval. Então a gente gostaria, eu fui crítico nesse sentido, mas a administração já vinha andando, né? E a gente pegou o bonde. No ano que vem vai ser diferente, então? Tomara, a gente vai trabalhar muito para isso. Vai trabalhar e cobrar da gente mesmo nesse sentido. O Palito quer saber se tem possibilidade do Bloco das Piranhas. O Palito tá louco para vestir de mulher. Tem possibilidade do Bloco das Piranhas? Ah, o Palito, passa lá no departamento. Vestido de homem, de preferência. Existem algumas regrinhas para participar dos blocos, entendeu? Para descer o desfile junto lá. Enquadrando as regrinhas, tranquilo. Dá uma passada lá que a gente conversa. Na verdade, o Paulinho tá querendo saber se há a possibilidade de fazer o Bloco das Piranhas como era feito antigamente, quando saía lá do bairro Bom Jesus, né? Os homens que gostam de se vestir de mulher e vinham aqui pra praça. Acho que é isso, né, Dani? Acredito que sim. Há possibilidade disso? Ué, isso aí é questão de gosto, se ele quiser, fica à vontade, Paulinho. Um abraço, Paulinho. Não nada. Abraço, Paulo Marcos, os pequenos segmentos da cultura estão contando com você, o Juninho Capoeira está te mandando esse abraço. Um abraço, Juninho. Ô Paulo, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, infelizmente não conseguimos arrancar o nome das bandas que estarão presentes no carnaval, mas já deixo o convite aberto aqui para você, assim que tiver tudo certo, para que você volte ao programa, para a gente divulgar essa programação. Obrigado, Antônio Cláudio, obrigado aos ouvintes da Pássaro da Ilha e do programa Expresso, estamos inteiros à disposição, sempre que precisar a gente está aqui com o maior prazer. DJ Xuxa aqui tá te mandando um abraço também, parabenizando você, um cara de cabeça aberta aí, apto a novas ideias, Dani, gente boa demais, Vinícius Madeira também tá te mandando um abraço aqui, desejando boa sorte na cultura. Valeu, gente. Um abraço a todos, obrigado. Aquele abraço, a gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência do Expresso deste sábado.